sentir-se feliz é tudo. Eu tenho dos tempos que vivia aquela paixão. Eu amava e era amado, era muito bom. Eu queria e era querido. Minha vida está em desalinho. Amar outra alguém não consigo. Queria voltar. Passei sozinho, pude meditar. Estou tão perdido. Como é bom amar. Vou atrás de um caminho, sem nenhuma indecisão. Me mostrar como é lindo a força ardente de uma paixão. Despertar o meu sentimento, mostrar que tenho talento. Agora é o momento, vou me entregar. Amar é sentir-se feliz, é tudo. Amar com tristeza é